O 294 apenas para informação, tráfego 1 hora, 4 milhas, rumo nordeste, mantenha no meu pé, é um Papa 28 Alfa. 294. Também 313, boa noite, Luciane, identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés, um ajuste padrão, 0-3. Zona avião 48, solo aos 42, livre à direita, chame 21, décima 1. Direita, 21, 1, obrigado, avião 48. Boa noite, foi em contato radar agora a 72 milhas nordeste de Salvador, foi na proa de Bonf, pare com o seu site chegada Bonf e reporte no viagem possível. Voa Bonf, chegada Bonf, reporte para descida, o azul 2795, se possível liberar a restrição em Bonf. Então já altitude ou velocidade? Altitude. Equipe está livre, azul 2795. Obrigado, senhorita. Deixa eu ver. Capitão Renato, gol 2194. Gol 2194, torre 1-95. Obrigado, céu. Gol 2194, Felizardo Renato, vai checado. Gol 2194, boa noite. Ajuste em altímetro 013. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 159. 6313, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Meu nome é Merói Cauís e reporte no Ceasa quando o visual com o campo. 294, solo aos 46, direita 21-1. Direita 21-1, gol 2194. Boa noite, 3858, ponto de espera pronto. Então 3858 está autorizado, linha decola 0, vento 1 no 00 graus, 1 atrás. A linha decola no 0, 3858. 4, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado Mari, descendo para o 050. Sou Neverótica Whisky, torre 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, na Neverótica Whisky. Torre Salvador, na Neverótica Whisky, corrida Interlagos na proa da rotatória. Neverótica Whisky, autorizado para a bola 7, reporte através da RMA. Passarão através da RMA, 9 liberados por isso. Boa noite, Oceano 63, 1-0. Oceano 63, 1-0, LR, Mateu 1-0. Oceano 3858, decolar 250, 208, Morro. 208, boa. Controle Salvador, Oceano 3858. 3858, contato radar, se botar o nível 370, sai da MOMO. MOMO 370, Oceano 3858. Na 6313, a voz pelou, produto Editor 366, desça para 2506, está autorizado a sinal da aeronave e reporte passando para Editor 366. Confirmando então, dá presente autorizado 200, a voz pelou, se a Editor 366 é autorizado de chamada de estabilidade. Né? Está avistado por autorizado sistema 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, novembro ao suíço. Autorizado, pouso pistão 1-7, novembro ao suíço. Controlador, apenas para confirmar TGL 917, para liberar a saída. É, ciente. Então tá autorizado, toque remetida 917, uma centena com duas. Autorizado, toque remetida 917. Leme 390, pistola 0, pistola 0, decolagem autorizada, vento 900 graus, 129. Para 254, recusa para 2309. Recusando para 230, 2584. Chanel 6310, decola 53, controle 208. 208. Cunha remeteu aos 53. Está autorizado o circuito completo pela direita, reporte na final. Autorizado o circuito pela direita, reportará na final o nome melhor do país. Ramador, poderia confirmar se o tipo de 4 chegada à cena do RNAV ou ILS? Ramador! Confirmo para o controle. Está prosseguindo a RNAV para 10, 2, 5, 4. 0254, na presente foi na prova do Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3, procedimento em uso RNAV. Ciente, está o 368 para 4.000, 254. Menor tá. Controle, Senna 6310. Na 6310, contato radar, só para o nível 350, sai da PUCA. PUCA 350. Salvador, azul 2795 para descida. 2795, desça para o nível 050. 050, 2795. Lima Lima Fox, acione identificação, autorizada a chegada no repórter, unidade descida. Caralho, unidade descida, passando para Lima Lima Fox, Fox 0. Lima Lima Fox, desça para o nível de voo 080. Para 080, Lima Lima Fox. Autorizado, toque remetida na pista 97, não deverá se correr. Espera 2584, após o CR por 368, foi autorizada a final do procedimento RNAV, desça para 2510, a participação do CR por 366. Para 2500, foi autorizada a RNAV para 190, reportará 366. Então 3858, chame Recife, 926, decimal 85. 2855, 3858. Rapper 081, Coney Island, he advanced arrival, descent flight level 050. Coney Island, 050, Europa 0. Azul 2795, Buenos Aires, Victor 368. 368, Azul 2795. Na 6313, Torre 19895. 295, boa. Chanel 6303, ajuste de altímetro 03, que a gente vai pressão salvaguarda e autorização de pouso. Guardando, 6303. November Asquez que procura RM257, siga para Itapuã, aguarde autorização. Para prosseguir para Itapuã, aguardando autorização, November Asquez. Chanel 6303, obstáculo pouso autorizado, pista 0, vento 100 graus, 149. Pouso 10, 6303. Está no tráfego, um Papa 28 Alfa, um pequeno porte, asa fixa, à direita da aproximação, mantém a linha do litoral e aguarda para cruzar o campo, a retaguarda do seu tráfego, sem interferência na aproximação. 6303. Eu acho que eu esqueci 360 pela esquerda, pela sua esquerda, e reporte ao término estimado de duas esperas, tráfego adicional em aproximação, passando agora posição duna. 360 para a esquerda, reportará do segundo 360, 9 horas 02584, passando 366. 02584, sou minha torre em 19895. Salvador, Força Aérea 2584. Força Aérea 2584, docente do tráfego, ainda no avistado, número 2. Tráfego que o precede é um Airbus da Avianca. Toca a pista 10 agora. Aguarde pista 10 livre. Informação de tráfego, um Papa 28 Alfa, sua direita, mantendo espera no setor sul, sem interferência na aproximação. Ciente, 2584, guardando a pista livre. 366. Ciente para o CRV 366, desce para 2500 com 1003 ajuste autorizado. Reporta o CRV para 366, azul 2795. Solo ao 01, livre à direita, chama 21, décima 1, boa noite. 21, boa noite. 02584. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Reporte controlado na pista para possibilidade do backtrack até o parte de autoridade. Ciente, 2584, tá liberado para o pouso. E após para coordenação backtrack para o parte VIP. Reduziu um dot aí na, no papito? Perfeito. Estou em Salvador, novembro de Paris, finalizando 360, visual com força aérea na final da 1-0. Ainda presente e autorizado o cruzamento da final retaguarda do tráfego da Força Aérea, de imediato. Tráfego adicional estimando duna em 1 minuto. De imediato no, na retaguarda da Força Aérea, na Vemberosa Saída. Número 94, vento? Vento 100 com 10 nós. Obrigado. Lima Lima Fox tem condições de incrementar até 230? Aqui. Precisa incrementar na velocidade, vou na proa do Servitor 366, desça para 4.000 pés, o ajuste padrão da 093. Incrementando para 2.3 na proa do 366, Lima Lima Fox. Servitor 366, o azul 2795. 2795, torre 1-1895. Torre 1-1895, azul 2795, boa noite. Boa noite. Exato 081, we just see 2209. 2209, Exato 081. Reporta 372, ajuste para padrão, azul 2795. Força aérea 2584, no solo 04, agilize o backtrack, chame livrando a 1-0. Autorizado backtrack, agilizar no 2584. Eu acho que isso que mantém a perna do vento e aguarde base. A Veloz 3 manterá a perna do vento e aguardará a base. Azul 2795, informação de tráfego, um Papa 28 Alfa, mantendo a perna do vento da pista auxiliar. Comprou a norte, não interfere na sua aproximação, está aguardando a pista 1-0 livre. Ciente, Azul 2795, obrigado. Então, autorizada a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Mari, reportará a ideal de descida 2782. Vou na 096 NL e manter a pista na 0. Agilize manobras, tráfego até Terra da Azul, final de 6 milhas. NL e manter na 0, voa na 090. Firmando Lima Fox, autorizado até 2.500. Lima Fox, inicialmente 4.000 pés. 4.000 pés, no ajuste? Ajuste padrão na 013. Obrigado. 4 livrou, estacionar a frequência livre, boa noite. Boa noite, graças. 254. Voo na 096, alinhar e decolar, pista na 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. 1-2-2, é o gol 1-0-96. Liga alinhar e decolar, dá na 0, gol 1-0-96. 6, turn right, heading 240, the limit is 300, way drop, Salvador VOA. Eu acho que é isso que base autorizada, reporte no através da RMA. Base autorizada, reportará no através da RMA, na Vemberosa Paulista. Lima Fox, autorizado 2510, autorizado assinado para atendimento da RNAV, reporte passando Ferra Vitor 366. Papapá Lima Lima Fox, desça para 2510, está autorizado assinado da RNAV, reporte passando Ferra Vitor 366. Descida para 2510. Reportará passando 366, o Lima Lima Fox. Azul 2795, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 12 nomes. Autorizado, pouso 90, azul 2795, obrigado. 782. Europa 081, descend 4,000 feet, NH 1013. Contrário, 1013, NH 01. November, Oscar, Whisk, aguarde autorização para o toque emitido no 97. Aguardará autorização para toque emitido no 97, na primeira suíte. Tá bom, no 096. So 081, turn left heading 210, the limit is 280, radio of Salvador. Left heading 210, limit radio 280, Salvador 01. November, Oscar Whisky, pista 97, toque remetido autorizado no 00 graus, 195 nós. Toque remetido autorizado, pista 97, November, Oscar Whisky. Azul 2595, 2795 no solo azul 10, livrar à direita, chame 21, decimal 1, boa noite. Ao livrar à direita, chama 1211, azul 2795, obrigado, boa noite. Delta 081, reduce speed 200 knots, maximum navigation fly heading Sierra Vitor 366, descend 2500 feet, cleared final RNAV procedure, report passing Sierra Vitor 366. Speed 200 and confirm heading 160 and descend 2500, clear for VOR park. H, curve à esquerda e aguarde utilização de base 97. Aguardo na atualização, November, só isso. Passou o Ferra Vitor 366, o Lima Lima Fox. Com Fox, torre 1895. É 1895. Europa 081, you're making the RNAV procedure. Não, negative. VOR, VOR, Europa 01. Roger, Europa 081, fly heading Plaza position, descend 2000 feet. Clear final procedure VOR, report established. Roger, left to Tasa, 2000 feet, I call the established VOR. 1-0, Europa 01. Lima Lima Fox, informo. Tráfego é um Papa 28 Alfa, está agora na perna do vento, G voo no base, com a 97. Chame para o cancelamento para enquadrar com o número 2. Foi esse que cruzou o eixo da 1-0-2-8. Está autorizado o pouso na 1-7, o vento uma centena, com 1-2, nós, November Alaska Whisky. Autorizado o pouso na pista 1-7, November Alaska Whisky. Chama o tráfego agora na final da 1-0, é o Alpha Charlie 9-0, vai ingressar na perna do vento, circuito pela direita da 1-7, November Alaska Whisky. Ciente do tráfego, November Alaska Whisky. Passando Serra Vitor 372, o Lima Lima Fox, só para o cancelamento para prosseguir no 7. Modifica os 1-2, abandone a final da 1-0 com curva pela esquerda, como numa perna do vento do circuito pela direita, reporte visual com tráfego, Papa 28 Alfa, girando base da 1-7. Certo, livrando agora o eixo da 1-0, curva da esquerda, o Lima Lima Fox. 782, desça para 4.000 pés, ajuste na 013, após a etapa e voe proa do Serra Vitor 366. Ok, descendo para 4.000 pés, com 013, após a etapa e proa do Serra Vitor 366, o azul 2782. O Lima Lima Fox não está visual com a aeronave na base da 1-7. Curtíssima final agora, Lima Lima Fox, aguarde a autorização para ingressar na final. Ok. Surgiu por outra. Fox autorizado, base final, reporte trem checado. Ok, trem baixado checado, Lima Lima Fox, autorizado final da 1-7. Tráfego adicional agora um Airbus da Europa, final de 10 milhas, agilize a manobra na medida possível. Certo. Roma 096, chame Recife, 12685. Confirme para o 1096. Chame Recife, 12685. 1095, para o 1096. Azul 2782, desça para 2510, autorizada a final do aeronave, reporte passando Serra Vitor 366. Ok, 2500 pés, portará o Serra Vitor 366 ao azul 2782. Em Level 081, contact Salvador Tower, frequency 118-195. 1895, Europa 081, what do we have? Boa noite. Boa noite. Tower, Europa 081, runway 10. Europa 081, continue approach, expect landing clearance, carriage 1013. Roger, continue approach, Europa 01. Traffic information, Alpha Charlie 90, short final runway 17 on your left side. Clear to land runway 10, wind is 100 degrees on 4 knots, Europa 081. Clear line 10, Lois. 10, Europa 01. O Lima, Lima Fox no solo, aos 1-6, ao livrar na papá, frequência livre, boa. O November Oscar Whisky, após o aerocomando, siga até a bata. Papa 081 Golf, 218, my kid by Red, contact 121.1. Have a nice evening, sir. Thank you, 121.1. Passou 366, azul 2782. 2782, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, o azul 2782, final visual. Azul 2782, ajuste 10 no 3, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 00 graus, 15 nós. Teve pouso 2782. Salvador, boa noite, o azul 4298. 4298, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mário, de para nível 050. Confirma o 050, na chegada Mário, azul 4298. Azul 2782, solo 24, vira à direita, chame 21, décimo 1. 21, camarada. Azul 4298, vou na prova do Everton 366, desça para 2510, ajuste no 013, autorizado a final da RNAVE, repasse passando para o Everton 366. Confirme para o Azul 4298, vai na prova do 366? Confirmando, 4298, prova do Everton 366, 2510, repasse passando para o Everton 366. Sim, vou na prova do 366, desça 2500, repasse passando mesmo, Azul 4298. Uhum. A linha decola no zero, tá? 3, 2, 5. Vai iniciar o seu 38 no 5, decola 28, controle 120, décima 8. Controle Salvador 208, 38 no 5, boa. Torre Gol 2175, espera pronto. Ou 2175, autorizado a olhar e manter Y0. Gol 2175. Salvador, muito boa noite, OTAN 3895, decolou na sua escuta. OTAN 3895, contato a radar na decolagem, subi mantendo de voo 340 via saída da EL. Via da EL, 340, OTAN 3895. 7, voo 2175, mais distante para iniciar a rolagem, aeronave que decolou com menos perfil de saída, é nível inferior. Voo 2175, autorizado a decolar Y0, vento 090 graus, 15 nós. Decolagem 0, voo 2175. Drop the Disney Airport 2584. Santo Serra Vitor 366, o azul 4298. 4298, complete fraude procedimento da RNAV, pista no zero, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Salvador, boa noite, azul 4298, na final. 49. 4298, boa noite, ajuste no 014, reporta 372. Com no 014, reporta o 372, azul. Voo 2175, decola os 31, controle 120, décima 8. Voo 2175, 208, boa noite, obrigado. Boa noite, chegou no 2175, cruzou 2300. 2175, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 360 via saída dela. Subindo ao 360, voo 2175. Pista 1810 azul, 4298. 7, 4298 azul, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 149. Fica autorizado pouso, pista 10, azul, 4298. 3815, passa nível 170, chama agora o centro Recife na frequência. 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Recife 1, 2, 2, 3, 5. Já, 3, 4, 5, boa. 3305, ação de identificação, via chegada a Mari, esse mantém o 050. Ajuste o altímetro no 094. Após ETAP, Serra Victor 366, final do procedimento RNAV. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, centro da hotel. Rio 5972, ação de edificação, via chegada bom, se mantém a 4 mil pés, ajuste o último atrono 0, 1 no 4. Via chegada bom, 4 mil pés, 0, 5, 4, Rio 5972. Nível 2175, pode voar, monte, mano. 2175, mantém o perfil da saída e chama agora o centro Recife, na frequência. 125, décima 1, alterna, 128, décima 35. 251, 2835, 2175. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 129. Alinhar e decolar, 190, 197 graus.